Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, litoral norte e região do Alto Tietê. A doutrina espírita vem trazer novos conhecimentos e são necessários palavras novas para se evitar as confusões que os adversários do espiritismo fazem, achando que tudo aquilo que se fala de coisas espirituais são iguais. Também tem a prática da ética e da moral como princípio básico para a nossa evolução espiritual. As relações dos espíritos com os homens são muito mais constantes do que pensamos. É preciso conhecer e valorizar os nossos conhecimentos espirituais para sabermos contornar as dificuldades que virão no futuro ao ser humano em nosso planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Hoje, o nosso assunto aqui será amor fraterno. E a nossa convidada será a doutora Aniete Castro, nossa amiga, que nós já estávamos com saudade aqui no nosso programa. Faz um tempinho já que ela não aparece. Esse ano, acho que ela só teve uma vez. Então, nós já estamos contentes de termos ela aqui hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E um bom dia para você, ouvinte da Conectar, SP Rio 90.7 FM. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo através da gravação do site e no podcast. Nosso podcast ainda não está disponível, tá? Está tendo um probleminha que a gente está enfrentando, mas em breve já vai estar retomado. Então, enquanto isso, vocês podem nos ouvir através do site do vivenciaespirita.com.br ou... Agora também, um bom dia para quem está nos ouvindo através da Rádio Espírita do Bem. A pergunta de hoje, para sorteio de dois livros espíritas, é: você acha que as pessoas têm direito de repreender o próximo? Então, para participar desse sorteio, entre no Facebook nosso, aqui do programa Vivência Espírita, deixe seu comentário, a gente vai lendo durante o programa, ou ligue através do telefone 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. A pergunta para hoje é: você acha que as pessoas têm direito de repreender o próximo? Então só entre lá e participem. Hoje vamos iniciar com a prece de abertura com Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e a harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a tua mensagem, que é com auxílio, com a presença dos teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é amor fraterno. E nós estamos aqui com a doutora, nossa grande amiga, a doutora Aniete Castro, endocrinologista, tem mestrado em psicologia, é expositora da doutrina espírita e é batalhadora incansável em obras filantrópicas aqui da cidade, que inclusive hoje, né, haverá entrega lá na Luz de Cristo, lá no, de sexta, Presentes, né, no isso. Abrigo Luz de Cristo. Então, agradecer também a todos os colaboradores, né, e o Daniel, lá no Paulo de Tarso, ajudou muito a gente esse ano. O pessoal também lá da Casa Luz de Francisco ajudou bastante a gente. Então, hoje a nossa festa de Natal é lá com eles. Então, agora, um bom dia, Aniete Castro. Bom dia, meu amigo, bom dia mesmo. Olha, é um prazer imenso estar aqui com a Aniete, que é a nossa companheirona de todas as horas, todos os momentos, e faz um trabalho maravilhoso, que é justamente trabalhar com os diabéticos, né? Esse é o meu trabalho. Né? Esse é o seu trabalho, né? Dia a dia. E está aumentando o número de diabéticos na cidade? Está, bastante, sempre. Na verdade, eu acho que reconhecer que ficou diabético, né? Porque ficou diabético. Muitos não sabem que são diabéticos. Então, lá as pessoas vão aparecendo mais. E hoje nós vamos falar de assunto totalmente diferente, né, Jorge? Hoje nós vamos falar de amor fraterno. Aniette, o que que significa esse amor fraterno? Esse amor fraternal, amor fraterno? É você sair do egoísmo e reconhecer o outro. Eu acho que, eu sinto que as pessoas são muito preocupadas, o ser humano em si nasce focado muito nele mesmo, assim como a criança, né? O estado da criança é bem isso, ela está focada nela mesma. Então, evoluir desse estado já é reconhecer a presença do outro. Então, quando você começa a reconhecer o outro que está ao seu lado, você está deixando o egoísmo de lado. Então, você começou a engatinhar para um processo de amor fraterno. É um processo. E hoje, como é que está o amor fraterno em relação ao ser humano atual? Vamos primeiro falar nessa época de Natal, né? Essa época de Natal é mágica. Existe uma magia no ar onde as pessoas têm a oportunidade de tocar o coração umas às outras, reconhecer o outro. Então, o processo do amor fraterno para o coração, essa época é mágica. Então, a pessoa vai chegando e desenvolvendo virtudes, trazendo virtudes que estão dormindo dentro do coração. Mas e por que, que só nessa época? Olha, eu gostaria que você me respondesse também essa pergunta. Seria que as pessoas conseguissem manter essa energia, esse amor fraterno que está no ar o ano todo, não é verdade? Acho que a pergunta certa do Rui seria, porque principalmente nessa época, né? Pensar no nosso mestre... Quando pensamos no nosso Mestre Jesus e no nascimento dele, então renovamos as energias. É você já sair do seu egoísmo e pensar no outro. E quando este outro é o Mestre, você já está dentro da magia. É porque a gente vê que há uma renovação enorme nesse mês de dezembro, né? Eu não sei se é por causa das graças festas, a Deus, né? Tá todo mundo cansado, mas quando chega nessa época, parece que está todo mundo disposto a comer, beber, participar, ser bonzinho, né? Vamos dizer, doar um monte de coisa para todo mundo. Mas e por que só nessa época, né? Porque justamente a gente vê, não poderia, é o que nós estamos falando aqui do amor fraterno. O ano inteiro ser assim, Aniette? Eu acho que nós ainda não estamos prontos para viver no paraíso. Estamos construindo o paraíso. E quando a gente consegue viver um dia, um mês, algumas horas, a gente pensa que já está no paraíso. Então, essa magia de fim de ano é uma bênção para os corações, né? Que das pessoas que conseguem pensar no mestre. Basta pensar nele para você fazer parte dessa magia. Mas a gente está chegando à conclusão que chega no final do ano... Ninguém está pensando no mestre, não, hein? A maioria está pensando em Papai Noel, em ceia de Natal, em festa, troca de presente e o verdadeiro aniversariante. Mas, na verdade, quando você pensa em festa, presente, sorrisos, alegria, é a mensagem que o mestre deixou para nós. Ele quer exatamente essa prática. Então, também não tem razão a pessoa ficar dentro de casa... Muitas vezes, dentro de um casulo de egoísmo e achando que ela ali ela vai ser feliz, ela vai ser... Se ela tiver, pelo menos pensando no mestre e desejando o melhor para o outro, então ela já saiu do processo de egoísmo. E agora, se ela consegue praticar isto, compartilhar com as pessoas uma mesa, compartilhar com as pessoas uma festa de confraternização, ó, confraternização, então isto é a prática da virtude. E é isso que ele pede para nós. Que a gente possa ter a alegria dentro do coração. É. Também não significa que os budistas, as pessoas que possam ter outras religiões, outras seitas... Que não seja cristão. Não, exatamente, não esteja dentro desse amor fraterno, da energia cristã que nós vivemos. Todos estamos. Então, todos aqueles que nessa época conseguem trazer a alegria do coração e compartilhar essa alegria com as pessoas estão dentro do objetivo maior do Cristo, que é o amor fraterno. É envolvente, né? O que acontece assim, na hora que a doutora falou, explica aí então vocês por que que não é. É o ser humano, nós que condicionamos tudo no planeta, né? Então toda a egrégora do planeta, quem forma somos nós. Então, nós recebemos um planeta preparado por Jesus. Mas só que quem protege esse planeta acaba sendo nós mesmos, através das nossas vibrações. E quando se condicionou que esse dia seria o dia que nós comemoraríamos o nascimento de Jesus, fraternalmente todas as pessoas se unem. Então você muda o clima do planeta. Em qualquer lugar que você olha, a vibração é mais positiva. As pessoas são mais fraternas, as pessoas são mais amorosas, as pessoas pensam mais no bem. Mesmo que seja para dar presente, quando você está pensando em dar presente para uma criança, você está pensando no bem. É claro que a mídia acabou, está invertendo as coisas, né? Daqui uns dias a gente não sabe se a criança sabe se Papai Noel é o aniversariante ou Jesus que é o aniversariante. Isso a gente não pode esquecer, né? A Bianca, minha netinha, falou que quem ama dá presente, né? Quem ama dá presente. Então, Jesus, ela tem 4 anos, ela é interesseira, né? Quem ama, você me ama, eu vou amar. Falou, quem ama dá presente, né? Então, Jesus também fala isso. Quem ama dá presente. Nós temos que dar o presente para Jesus. O que Jesus quer de nós? Que nós sejamos mais fraternos cada dia mais. E o principal, não esqueçamos que é Jesus. As casas da Aliança Espírita Evangélica, principalmente, são as que eu conheço mais, conheço todos os movimentos e gosto de todos. Mas as Casas da Aliança têm uma prática, que chama-se Vibrações Coletivas, que faz todas as quintas-feiras. Então, em todas as Casas da Aliança, que pertencem ao movimento da Aliança, toda quinta-feira, aí por volta das 7 horas, 7:30 da noite, se reúne uma quantidade de pessoas lá dentro do centro, vibrando pelo mundo, vibrando pelas pessoas, vibrando pelos hospitais, vibrando pela fraternidade universal, vibrando por tudo isso. Então, em qualquer lugar do mundo que tenha uma casa do movimento da Aliança, nas quintas-feiras tem essas vibrações. Quando vocês perguntaram o que nós deveríamos fazer, deveria ser isso. Sim, é nisso que eu penso também, Jorge. A gente tem que pensar presente. O que seria um presente? O presente, a palavra já diz, é agora, é já. Não é nem passado nem futuro. Uhum. É presente. E que o presente seja eterno. Então, você pode dar ao outro o que ele precisa. Quando você sai de si, reconhece o outro, você já está saindo do egoísmo. Quando você leva o outro, então vamos ver. Vivemos no mundo da matéria, então é uma coisa normal que se dê um presente material. Vivemos no mundo da matéria. Aí então você vai levar um presente a outro. Você pode, é o coração de quem dá e o coração de quem recebe. Coração de quem dá, você leva o seu coração, sua energia, o bem que você está levando ao outro, manifestado naquela matéria. Na verdade, o presente saiu do seu coração. Desde a sua vontade de levar ao outro alguma coisa, você já começa a ser feliz. Na escolha do que você vai levar, o que você vai levar, querer ver o outro feliz. Então, essa é a verdadeira felicidade do momento. Agora, quando você recebe um presente, você será 100% feliz se você reconhecer a bondade do outro. Que o outro escolheu para você, o que o outro trouxe para você, e dentro do limite dele, da capacidade dele, você reconhecer que ali ele pôs o melhor dele. Então, você não vai ver pelo valor do presente, nada do presente. Você vai ver que ali existe energia. Porém, reconhecer essa grandeza do coração ainda não está para todos. As pessoas muitas vezes reconhecem o presente pelo papel que está envolto do presente. não é verdade? Pelo tamanho da caixa, pelo papel que brilha ou não brilha. Então você vê que as pessoas ainda estão muito numa aparência exterior. Mas está errado? Não, é o primeiro passo. O primeiro passo é esse. O processo de amor fraterno é um processo. Até você um dia ter o amor fraterno instalado no coração, nós vamos ainda caminhar muito. Nós, né? Então... Uma coisa que você falou, é interessante que você falou, nessa época do ano, todo mundo está ali falando do mestre ou pensando, né, no mestre. Talvez não seria esse o segredo desse clima, porque quando a gente entra na casa espírita e a gente vai fazer uma oração, muitas começam assim, pensamento em Jesus. Exatamente. E quando a gente entra nesse pensamento em Jesus, que a gente entra nesse clima. É o exercício do mestre o ano todo. E nesse momento, todo mundo, mesmo os que não acreditam ou estão indiretamente acreditando ou não, eles sabem que dia 25 ali é a data de nascimento simbólico de Jesus. Então, é uma data simbólica. E os que acreditam estão pensando em Jesus. Exatamente. Pensar nele, e pensar, sentir o mestre e praticar, né, as suas palavras. O que ele deixou para nós é que a gente possa ter a prática do bem. E reconhecer no outro. O evangelho não é para um só. O evangelho é para nós, né? Então, o amor fraterno é entre duas pessoas. Então, não é um amor, não é um estado egoísta, né? Só para si. A gente sente, viu, Anete, que o povo já melhorou muito. Está muito mais desprendido com relação a doar presentes. Eu vejo com essa preocupação quando as pessoas têm de comprar presentes. Ele talvez não esteja sentindo, mas ele está doando um pouquinho de si para cada uma das pessoas, mesmo que seja aqueles presentinhos humildes, simplesinho, mas ele está se doando, né? Porque eu lembro que quando eu trabalhava aqui na Seara, nós tínhamos lá, todo domingo nós dávamos pão para as crianças aqui da Vila Santa Cruz. Um dia nós perguntamos ao nosso amigo espiritual se aquilo era correto, se a gente não estava, vamos dizer, chantageando as crianças para virem em nossa casa aqui, né? Até a resposta que veio foi muito sábia, muito bonita, dizendo, olha, vocês podem ter certeza que às vezes pode ser esse pão, pode ser o único momento de carinho que eles recebem durante a semana. Eu falo, poxa vida, e nós ficamos ali e nós vimos que antigamente tinha muita violência, né? Parece-me que hoje já diminuiu bastante, mas era muito violento ali naquele local, né? E a gente vê que essa é uma forma também de se doar, né? Mas a gente vê que o pessoal está muito preocupado em ter. Em ter, né? Não em ser. É. Mas a gente sente o seguinte, as virtudes que compõem o processo do amor fraterno. Quando tem uma catástrofe, ou quando tem alguma coisa, as pessoas se reúnem para ir lá resolver o processo, não é isso? Agora, no tempo das chuvas, a gente vê muito isso. Então, isso é a virtude da solidariedade. Então, as pessoas têm a oportunidade de serem solidárias com as outras. As pessoas têm a oportunidade de serem generosas com as outras. Porém, a verdadeira doação é aquela que você dá totalmente desinteressado e você vai fazer o bem ao outro. Porém, esse desinteresse... É você desprender-se, é doar-se. Esse é na essência do processo do amor fraterno. Porque não é o objeto em si. O objeto em si passa a ter uma utilidade, como você falou, o pão era o único alimento. Tem uma historinha muito linda que diz que uma criança passava todo dia na porta de uma senhora e aquela senhora dava a ele um copo de leite, de café com leite e dois pães. A senhora tem um pão, ela dava um copo de café com leite e dois pães para o menininho. Ela não dava só um, ela dava dois. E aí, um dia, o marido dela tinha desaparecido de casa, já tinha alguns dias. E um dia o marido dela volta para casa e conta para ela, olha, eu caí dentro de um buraco, era um poço abandonado. E eu caí dentro do buraco. E eu só não morri, porque todos os dias passava um menino ali, jogava um pão dentro do buraco. E ele dizia para mim, moça, é para o senhor. E jogava, o menininho passava e jogava um pão dentro do buraco para mim. Eu só não morri por causa desse pão. E aí era o próprio menininho que ela dava os dois pães. Então, muitas vezes, quando você dá, se há uma necessidade maior, a espiritualidade dirige aquele bem. Quando o bem está instalado, flui numa linha de luz que une as pessoas. É muito sutil. É muito sutil. Esse amor desinteressado, essa doação desinteressada, é um fio de luz. E é exatamente ele que vai chegar onde há necessidade dele. Não, e é interessante que a gente vê que as pessoas hoje estão muito mais se doando, né? Está começando o povo brasileiro a se doar mais, né? Porque eu fui criança, muito pobrezinha, diferente, e não tinha tanta coisa. A gente não ganhava nada de presente de ninguém, não, naquela época. A gente ficava só olhando nas portas, aquelas crianças com brinquedos novos, correndo para lá, para cá, e a gente ficava, puxa vida, e não tinha tanta. Hoje, na televisão, no rádio, tem tanta gente doando brinquedo para as crianças carentes, que eu falo, puxa vida, no meu tempo não era assim. Então a gente vê que já melhorou muito, né? Eu sinto que ainda precisa bastante, mas se o bem, a nossa volta, a gente já reconhece tanta coisa boa, né? Sim. Mas a gente também tem que aprender a reconhecer tudo isso. Mas eu sempre pergunto, às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não tenho nada para dar. Vocês já ouviram essa resposta? Eu não tenho nada para dar. Eu não ajudo, eu não posso. Eu não tenho nada para dar. Será que existe uma nova perguntinha para jogar para o seu Face? Será que existe alguém que não tenha nada para dar? Eu não acredito. Eu acredito que todos têm algo a dar. Todos. Tem gente que é tão fechada dentro do egoísmo, tão fechada. Vamos pensar numa virtude da simpatia. Olha bem, ela está dentro do amor fraterno. Vamos pensar na virtude da simpatia. Tem gente que não é capaz de dar um bom dia, não é verdade? Para o porteiro do prédio. Isso já é uma caridade. Olha, isso é doar-se. Olha, não é presente material, não é nada material. Então, é o exercício do amor fraterno. São várias virtudes que estão, que a pessoa vai ter que pôr em prática. É um processo. Doar um sorriso, né? Um sorriso, não é verdade? Um abraço. Uma visita que você faz para uma pessoa, você está levando a ela, não é? A sua amizade. A amizade em si é um princípio dentro do amor fraterno. Porque a amizade é com o outro. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Rui. Oi. A gente tem uma participação aqui no site. Você acha que as pessoas... Então, para a pergunta. Você acha que as pessoas têm o direito de repreender o próximo? Então, LPS... treinamento, deve ser uma pessoa que trabalha com treinamento, respondeu, sim, repreender e logo explicar o motivo. Então ele concorda que sim, deve repreender e explicar logo então o motivo. Por exemplo, os pais e os filhos. Vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial com a música e colocando aqui, já que a gente está falando de fraternidade, essa mensagem. A solidão é boa somente para refletir, porque, sem dúvida, fomos criados para viver uns com os outros. Chico Xavier. A música que nós vamos escutar agora é uma música de Natal, que está no nosso CD Luz e Amor, a música Presente de Deus, no nosso CD do Grupo Castelã, é claro. Noite de luz. Este é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a doutora Aniette Castro, que é endocrinologista, tem mestrado em psicologia, é expositora da doutrina espírita e estamos aqui falando sobre amor fraterno. Bonito, né? Amor fraterno. Frater, de irmão. Né? Muito bonito. Mas, Jorge, a gente vê, tem mais alguma informação? Temos sim, mais uma participação no site. Você acha que as pessoas têm o direito de repreender o próximo? A Vania Jumper respondeu, depende. Por exemplo, se o objetivo for auxiliar, prevenir um possível mal causado ao próximo ou a própria pessoa a ser repreendida, é válido, desde que feito de forma educada, repreensão sem razão de ser ou para atender aos nossos caprichos, não. O importante é somente intervir quando o objetivo é praticar o bem e auxiliar o próximo. Muito bonito. Mas, Aniette, hoje no jornal, eu já li o Vale Paraibano de hoje, né? Ali tem uma fala do Papa Francisco, onde ele está recomendando aos seus cardeais para diminuir a fofoca nas reuniões. Isso é interessante. A fofoca também é uma forma de amor que não seja fraterno? No Evangelho, no capítulo 11, ele diz, amor ao próximo como a si mesmo. Então, essa caridade, e como a gente vê isso, se lá tem seres humanos, e se lá tem fofoca, todo lugar tem. Se você sente que onde existe um aglomerado de pessoas, existem pessoas que analisam o outro com os elementos que tem. Sim. Então, os elementos então, que ela tem, que né? são as experiências... Exatamente, como ela é, até onde ela é. O que ela é são os elementos que ela tem, as experiências que ela já viveu. Então, ela tem um limite dela para falar do outro. E é aquela velha história, conta um conto, o outro aumenta um ponto, o outro aumenta um ponto, conta um conto, o outro aumenta um ponto. E nesses aumentos de ponto, as pessoas vão. Então, existe uma caridade muito linda que existe, que você não permitir espaço para o mal. O mal nunca deve ser comentado, porque ele vai virar fofoca, vai encaminhar, vai aumentar pontos e pontos, e pode chegar numa situação, não é? Caluniosa. E a calúnia é a pior sujeira que existe. Está divulgando a não verdade. Exatamente. A verdade te liberta, mas a mentira, o mal, a fofoca, vai acabar acorrentando, aprisionando, principalmente aquele que fala. Aquele que fala, agora, aquele que dá ouvido, escuta e acredita também como verdade, é crítico, porque ela passa pelos elementos que ela também tem. Agora, não é só lá que tem, né? Você tem um aglomerado de pessoas, sim, a notícia corre. Isso pode estar prejudicando a pessoa que está sendo caluniada, né? E tudo prejudicar o próximo. É terrível. Agora, eu digo sempre que você quer ser um mensageiro de paz ou de guerra? Então, ser um mensageiro de paz é você falar e abrir a boca quando o que você for falar vai fazer bem ao outro. Então, isso é ser mensageiro de paz. O que você falar, você vai levar paz ao outro, vai levar uma tranquilidade ao outro, então fale à vontade. Agora, se o que você for falar vai causar mal-estar no outro... Vai criar desequilíbrio, né? Desequilibrar o outro, fica na sua. É melhor não falar nada. Não é verdade? Fica na sua. Agora, a perguntinha também está no ar. Você vai repreender o outro, você vai falar. Então, como colocar uma situação? Lembrar sempre que tem que levar a paz. Levar a paz para o outro. Isso é amor fraterno. Esse comentário aí que o Papa pediu, é só mostra o nível que nós estamos do ser humano. Que nessa época que nós estamos no terceiro milênio, há um chefe da religião precisar falar para as pessoas que fazer fofoca não é legal. É coisa incrível isso aí. Eu conhece acho que o evangelho, são cristãos, tem faculdade de teologia, você vê, com todo o conhecimento que tem, com o título que levam, mas são seres humanos. Não é prioridade. São seres em evolução, mas é que eu digo, não é basta ter conhecimento. Você precisa ser o conhecimento. Então, você precisa ser o conhecimento. Então, pôr em prática aquilo, né? Talvez a tradução do Papa em português virou fofoca, né? Está no jornal de hoje. Maledicência. Então, mas é maledicência. Exatamente, mas tudo bem. Mas mostra exatamente o nível que nós estamos no mundo. Que nessa época, é igual... Lá na Escola de Aprendizes, tem uma... Na Escola de Aprendizes, na passagem lá para aprendiz, na aula 23, na Escola de Aprendizes, quando as pessoas estão trabalhando a sua transformação moral, a orientação lá é o seguinte: pessoal, começa a escrever algumas coisas que vocês precisam mudar nas suas vidas. E uma delas é essa, a maledicência, para a pessoa se preocupar se ela ainda é maledicente, se ela está se observando se ela é assim. Quer dizer, lá atrás, na Escola de Aprendizes, tem esse comentário. Agora eu vejo, quando um líder... principal da religião no mundo, ele é o principal líder da religião no mundo, queiram ou não queiram, né? É o Papa, porque é a maior religião que tem no mundo, é a católica, não é? Ou tem outra? Não. Ela no mundo ocidental ela é a maior, mas não, mas a cristã é a maior, né? Agora, o que acontece? Precisar falar isso é porque o nível da gente está lá embaixo mesmo, as pessoas estão lá embaixo, que é uma coisa banal isso aí. É a mesma coisa que você ler os 10 mandamentos de novo para as pessoas, é coisa que a gente devia saber, né? Agora, precisar ele chegar nisso, ele deve estar chegando e falando: nossa senhora, esse pessoal está devagar para caramba, deixa eu dar uns toques aqui de coisa que Jesus já falou não sei quantos mil anos atrás. Não, né? Isso também tem em todas as religiões, em todo meio, claro, onde tem o ser humano, tem essas confusões, né, Neto? Porque esse faz... É um aprendizado do ser humano, justamente essa convivência com outras pessoas. E essas diferenças é que fazem com que a gente aprenda. Mas a gente observa que tem muitos que só estão, muitas vezes, são só para criticar, né? Só para ver defeito nos outros. Olha, e não é pouca gente não, viu? Tem grande, a grande maioria das pessoas ainda estão nesse estágio. Por isso que nós temos dificuldade no mundo de entendimento, justamente por causa disso, né? Às vezes eu faço alguma exposição, aí eu falo, você é do bem? Então fale no bem, pense no bem, haja dentro do bem. É difícil? É, para todos nós estamos aqui reencarnados exatamente para isso, para esse exercício, para essa prática de conviver com diferentes e diferenças, mas nós temos que vencer. Não, estamos prontos. Se é o que acreditamos, não, somos seres em evolução. Mas vamos praticar o bem. Né? Uhum. Doutora, por que que, desde o começo eu estou fazendo essa pergunta do tema, amor fraterno, né? Eu não sei se você chegou a esmiuçar ou destrinchar mais o tema, por que o nome amor fraterno? Existe algum amor que não é fraterno? Esse é a base de tudo. Uhum. Né? Quando você já começa a ver o outro, sair desse egoísmo, sair do culto do próprio eu, do egoísmo, e enxergar que o outro existe. E para estar junto com o outro, existe, talvez, quando a gente vê o outro, existe um amor espiritual, um estado de plenitude, que talvez esse outro seja um amor divino, é o amor que você sente para Deus, para o seu próprio Criador. Então, esse, para mim, seria a união de todos os amores, porque você pode ter um amor pessoal, que é um amor para você mesmo. Você pode ter um amor impessoal, que você vai ter amor à sua profissão, um amor a estudo, um amor... Você pode ter um amor compartilhado, que você vai compartilhar esse amor com o marido, com a esposa. Você tem amor filial, que é o amor que você tem pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai. E você tem um amor maternal, é um amor que você tem pela sua mãe, mas é um amor filial e maternal. Então, se você é mãe, você tem um amor pelos seus filhos. Então, você tem amor filial, amor maternal. Você tem um amor incondicional. Então, você tem um amor por tudo, tudo. Você não põe condição nenhuma para amar. Mas eu sinto que você tem um amor divino. Então, esse amor divino, então ele é tudo. Quando você está num estado de amor, ele não tem mais um rótulo. É tudo e todos. Você vai amar a natureza, você vai amar os animais, as plantas. É um estado de plenitude dentro do amor. Então, talvez, quando a gente diz amor fraterno, é porque as pessoas saem do processo do eu, do egoísmo, e vejam o outro, enxerguem o outro que está ao seu lado. Então, aí então a gente nomeia, vamos dizer assim, didaticamente, de amor fraterno. É o que as pessoas dizem que é o amor ágape, né? Aquele amor incondicional, aquele amor que é esse sublime. Esse é o divino, né? Esse é o sublime, é o estado de plenitude. O amor fraterno, você também poderia colocar a caridade, qual a relação que ele teria com a caridade? Seria colocar o amor em prática? É, fora da caridade não há salvação. Exatamente, quando você está aqui, a verdadeira caridade é que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Como fazer isto? Alguns que já me ouviram, eu faço um exercício para todo mundo, que é, coloca as duas mãos para trás, as costas, põe a mão para trás. Como é que você vai ajudar alguém? Como que a mão esquerda não sabe o que a direita fez? É você fazer com o coração. Então, eu faço só uma simbologia. Quando você faz com o coração, quando aquilo que você faz vai com o seu sentimento do seu ser, então isso é doar-se. Então, essa é a verdadeira caridade. Você não vai esperar nada em troca, porque não tem o que venha em troca desse amor que veio do seu coração, do doar-se. Então, tudo aquilo que você fizer de estar doando vai envolvido com essa energia que saiu do coração, eu falo assim, e fecha uma mão com a outra na frente. Vai estar unido naquilo que você está dando. Mas se você colocar as duas mãos para trás, então eu digo, a verdadeira caridade para com o outro ainda é uma prece. Porque quando você faz a prece para o outro, você está doando a ele o seu melhor, que você vai estar unido com o Deus, com o Criador, para você levar ao outro. Então, a máxima da caridade é uma prece pelo outro, né? Vamos lá, Rodrigo, vamos ver se tem algum... Temos participação aqui no site. Você acha que as pessoas têm o direito de repreender o próximo? Charbel respondeu, ó, segundo as orientações de São Luís, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, a repreensão ao próximo precisa ser muito bem avaliada antes que o façamos, partindo do princípio de que neste mundo ninguém é perfeito. Ela só se justifica se o motivo que nos leva a fazê-la for realmente desprovido de maldade, ciúmes, inveja, arrogância, intolerância e prepotência. Ou seja, se a repreensão não servir muito mais para nós mesmos do que para aquele a quem a direcionamos. É a resposta que você já tinha preparado, né, Nete? A resposta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, né? Capítulo 10, exatamente. Repreender o outro com moderação. Nunca podemos... É certo repreender o outro? É certo. Podemos e devemos. Isso é um trabalho lindo que se faz. Mas é a maneira com que se faz, né? Não podemos... Tem que ser sempre moderado. Não podemos nunca denegrir o outro, diminuir o outro, fazer o outro sofrer. Mas ele será eternamente grato a você, imensamente grato. Porque vai ser a partir dele, daquele momento que ele vai crescer. E se você é amigo do outro, é exatamente isso. Você ajuda o outro a tirar os véus. Então ele pode crescer. Entre em contato conosco e participe do nosso sorteio de 2 livros espíritas na manhã de hoje. Né, Jorge? É o telefone para... 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Isso. Vamos para o nosso intervalo comercial aqui com as sugestões de presente de Natal da Vânia, que ela mandou aqui para a gente. Para seu inimigo, perdão. Para um oponente, tolerância. Para um amigo, lealdade. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para uma criança, bons exemplos. Para você, respeito. Já estou compartilhando aqui com todos no Facebook também. E para nós irmos para o intervalo, vamos com a música da Célia Tomblin, que está no CD Pai Nosso. A música é Anjos de Rua. Todas elas sonham com um lugar ao sol, mas a sua vida é de dar dó. Vivem pelas ruas sem ter direção, sua vida não tem ilusão. Pra criança é tudo igual, todas elas querem ver um palhaço e um sorvete derreter. Pra criança é tudo igual, todas querem um quintal pra poder brincar de se esconder. Mas a realidade é muito brutal, pois não tem um lar e a rua é o seu quintal. Vivem nas esquinas, sentem fome e frio, e o amor pra elas nunca existiu. Pra criança é tudo igual, todas querem um Natal e um beijo de Papai Noel. Uma casa de verdade, cheia de felicidade, como se estivesse lá no céu. mas a realidade é muito brutal, pois não tem um lar e a rua é o seu quintal. Vivem nas esquinas, sentem fome e frio, e o amor pra elas nunca existiu. Pra criança é tudo igual, todas querem um Natal e um beijo de Papai Noel. Uma casa de verdade, cheia de felicidade, como se estivesse lá no céu, no céu. O nosso momento espírita de hoje, nosso momento Gigavale, é o significado do Natal, a mensagem que está no Momento Espírita número 10. Se vocês quiserem adquirir os CDs do Momento Espírita, vocês encontram lá na livraria Casa do Caminho, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. O significado do Natal. Ei você, aonde vai com tanta pressa? Eu sei que você tem pouco tempo, mas será que poderia me dar uns minutos da sua atenção? Percebo que há muita gente nas ruas correndo como você. Para onde vão todos? Os shoppings estão lotados. Crianças são arrastadas por pais apressados em meio ao torvelinho. Há uma correria generalizada. Alimentos e bebidas são armazenados. E os presentes, então? São tantos a providenciar. Entendo que você tenha pouco tempo. Mas qual é o motivo dessa correria? Percebo também luzes enfeitando vitrines, ruas, casas, árvores. Mas confesso que vejo pouco brilho nos olhares. Poucos sorrisos afáveis. Pouca paciência para uma conversa fraternal. É bonito ver luzes, cores, fartura. Mas seria tão belo ver sorrisos francos. Apertos de mãos demorados, abraços de ternura, mais gratidão, mais carinho, mais compaixão. Talvez você nunca tenha notado que há pessoas que oferecem presentes por mero interesse, que há abraços frios e calculistas, que familiares se odeiam sem a mínima disposição para a reconciliação. Mas já que você me emprestou uns minutos do seu precioso tempo, gostaria de lhe perguntar novamente, para que tanta correria? Em meio à agitação, sentado no meio-fio, um mendigo, ébrio, grita bem alto, "Viva Jesus! Feliz Natal!" E os sóbrios comentam, "É louco!" E a cidade se prepara. Será Natal. Mas para você que ainda tem tempo de meditar sobre o verdadeiro significado do Natal, ouso dizer: o Natal não é apenas uma data festiva, é um modo de viver. O Natal é a expressão da caridade. E quem vive sem caridade desconhece o encanto do mar que incessantemente acaricia a praia, num vai e vem constante. Natal é fraternidade. E a vida sem fraternidade é como um rio sem leito, uma noite sem luar, uma criança sem sorriso, uma estrela sem luz. Mas o Natal também é união. E a vida sem união é como um barco rachado, um pássaro de asas quebradas, um navegante perdido no oceano sem fim. E finalmente, o Natal é pura expressão do amor. E a vida sem amor é desabilitada para a paz, porque em sua intimidade não sopra a brisa suave do amanhecer, nem se percebe o cenário multicolorido do crepúsculo. Viver sem paz é como navegar sem bússola em noite escura. É desconhecer os caminhos que enaltecem a alma e dão sentido à vida. Enfim, a vida sem amor... Bem, A vida sem amor é mera ilusão. Que este Natal seja para você mais que festas e troca de presentes. Que possa ser um marco definitivo no seu modo de viver, conforme o modelo trazido pelo notável mestre, cuja passagem na Terra deu origem ao Natal. Esse é o momento Giga Vale e nós estamos aqui com a doutora Aniette Castro para comentar sobre essa mensagem do Natal. É muito linda, né? Eu sinto que muitas pessoas dizem, não gosto dessa época, não gosto do Natal. Muitos dizem, nem sei por quê. Talvez esteja uma mancha no coração, uma mágoa, um nó a ser resolvido. De repente, ela nem lembra mais, que pode ter sido lá na infância, ela nem lembra mais. Mas será que a gente precisa lembrar de tudo ruim para poder começar a fazer o bem? Não. Então, comece já. Sinta, começa já. O momento é hoje. Ontem foi. Amanhã ainda vai ser. E se você quer um amanhã melhor, é hoje, começa já. Limpar o coração, como se você estivesse nascendo de novo. A cada ano, o nascimento de Jesus mostra que nós podemos também renascer. É um renascimento a cada final de ano. É renovar energias e forças. Então, o amor fraterno é você limpar o coração para se reconciliar com o outro dentro do coração. Não importa que esse outro foi lá na sua infância e você nem lembra mais. Mas você sabe que nessa época você fica triste, você não se sente bem, mas porque a sua memória apagou o que aconteceu. Talvez em seu benefício mesmo, para você não se torturar o ano inteiro, os outros anos seguintes. Mas chega uma hora que a gente fala, chega, não quero sofrer, eu quero ser feliz, eu quero estar bem. É limpar o coração e se reconciliar com as pessoas. Nós, muitas vezes você não precisa, as pessoas já foram embora, já partiram daqui, mas onde elas estiverem, se você limpa teu coração e fala assim, que esteja em paz todos aqueles que eu magoei e todos aqueles que eu faltei com o amor, e eu ainda perdoo todos aqueles que faltaram com o amor comigo e que me magoaram, me doeu, então você deixa um coração limpo. Você vai se reconciliar com o outro, mesmo que esse outro já tenha partido e mesmo que você nem se lembre da história. De repente você não se lembra mais da história. E daí a gente ainda diz, muito consumismo, muito tudo. Tudo bem, mas faça a sua parte. Leve uma prece, uma mensagem de amor, um sorriso, um bom dia. Mostre que você vive a mensagem do mestre. Que é amor compartilhado, que é você estar com o outro, que é o amor fraterno. Que somos filhos de um mesmo pai. O ser humano, ele é filho do mesmo pai. É um pai só. Seja a seita que for, seja a religião que for, seja tudo. Por isso, amor fraterno, somos irmãos, uma família só nesse planeta. Então, é um amor universal, é um amor planetário. Então, é isso que Jesus veio trazer para a gente, né? Com o Natal, o nascimento dele, relembrar essa mensagem de amor. Então, eu acho, sinto que isso é o melhor. Então, você pode, sim, desprender e ver e ajudar aqueles que estão à sua volta. Para viver esse amor. Né? Muito bonito. Muito, muito bons comentários, né, Jorge? Mas... Legal. São 9:09. Nosso programa Vivência Espírita hoje está recebendo aqui a doutora Aniette Castro, que está falando sobre amor fraterno. Tema bem propício a essa época, principalmente sobre o Natal, né? Que foi o que nós comentamos agora há pouco no momento de Gavalho. Os comentários da doutora Aniette aí foram muito interessantes. Continuando, Rui, o nosso programa. Doutora, o que mais a gente pode falar assim para orientar as pessoas em relação a esse amor fraternal? Quer dizer, fraternidade é um lema de tantas coisas, né? Com certeza. Também parece que um Papa teve uma mensagem que a comida que se joga fora, que vai para o lixo, daria para alimentar o planeta todo. pensamos nisso, vamos pensar nisso. Essa época do ano, as mesas estão fartas, porém nem todas. Então, vamos pensar muito naquilo que nós estamos jogando fora, né? Vamos pensar bem nisso, o que a gente pode guardar e reciclar e levar para as pessoas mais necessitadas. É o momento agora, abre seu coração, né? De que ninguém está fazendo poupança espiritual, não. Mas vamos abrir o coração para uma consciência planetária. Estamos muito preocupados em dar presentinho para o outro que está ao nosso lado. Isso é lindo, vem com o coração, é delicado. Eu acho que a gentileza, a delicadeza, toda ela faz parte do amor fraterno. A ternura para com as pessoas. Então, isso é estar envolvido com o coração, adoçar o coração, né? Nessa época do ano. Sim. Adoçar o coração. Porém, vamos pensar em termos práticos. Desperdício de alimentos. Que dá dó, não é verdade? Excesso de bebidas. Gente, não precisa comemorar o aniversário de Jesus. E muitas vezes essa festa pode virar catástrofes. Tragédia, tragédias. Né? Então, vamos pensar nos excessos. Né? Nem zero e nem mil. Vamos pensar em tirar os excessos. Eu acho que a prudência, né, é uma virtude que deve ser manifestada agora nesse período. Se estamos vivendo um amor compartilhado, não gostaríamos que nada acontecesse com os nossos e nem com as pessoas à nossa volta. Então, vamos pensar bem na prudência, para que a gente possa, então, compartilhar o melhor sem excessos, sem exageros. Isso é importante. Mas, Anete, com esse exagero de comida e de bebida, causa doenças? E como, não? E como? E como? Qual é a doença que mais ocasiona com esse excesso de comida e bebida na época, nessas então, épocas de festa? Dá muito dó, porque qual lar hoje que não tem um diabético? E as pessoas não se preocupam também com isso. Então, os doces com muito açúcar, é principalmente isso, as comidas muito gordurosas. E aí ainda diz para o vô assim, só um pouquinho, só um pedacinho, só um pouquinho, só um pedacinho, não vai fazer mal. Faz mal, sim, claro que faz mal. Pedacinho de leitoa bem gorduroso faz mal? Pois é, faz, claro que faz. É a mesma coisa, a pessoa, se ela não está bem, se já está tomando remédio, já está tudo alterado, vai fazer mal, claro que faz, não é verdade? E eu digo, mas dentro de casa só tem um diabético. Eu falo assim, muito bem, tem quatro pneus no seu carro, um furou. Você vai calibrar três ou você vai consertar o furado? Não adianta cuidar dos três que estão bons. Não adianta cuidar dos três bons. Vamos cuidar do pneu furado, cuidando do que está ruim. É esse que precisa de cuidados. Não, mas é aquele que fala assim, bom, esse final de ano aqui eu vou deixar de lado minha dieta, o meu regime. Está certo? Ainda mostra o quanto nós somos imaturos. Não é verdade? Sim. Ainda não está resolvido. Conhece a teoria, mas não consegue botar a prática, não consegue pôr em prática. Somos um ser em evolução, então vai chegar uma hora que não vai haver necessidade desses excessos, esses exageros das paixões. Sim. Porque muita gente confunde paixão com amor. E as paixões são exatamente isso, são as paixões que nos levam aos vícios. Mas e aquele amigo não, que fala amor. Assim, mas um copinho só de cor não faz mal. Que pena. Um pedacinho de doce não faz mal. Que pena, porque são as paixões mesmo que vão desencadear o vício e que vai nos levar a defeitos, situações muito graves. Porém, pode não chegar a nada disso. Mas, se a pessoa já tem conhecimento que não deve, o mínimo, mínimo, ela está sendo irresponsável. Então, não vai ter muito jeito, né? O dia que a gente for 100% responsabilidade, aí vai ser bom, né? Mas também tem outro problema, né? Parece que os pronto-socorros, os hospitais, enchem nessa época também, né? De coma alcoólico, de excesso, de pancada, de batida, de desastre. É uma coisa... Infelizmente, né? A festa, a pessoa perde o limite, né? Ela vem se segurando, e aí ela perde o senso crítico. É uma pena, mas se a gente manter pelo menos uma prece, uma oração dentro de casa, para que essa energia, essa magia de Jesus, de reviver o nascimento dele, possa tocar os corações de todos. É. E quem é mãe sabe o quanto Maria sofreu. Sofreu para com este filho, viveu experiências assim muito dolorosas. Uma experiência muito dolorosa. E mãe sabe o quanto sofre porque quer o bem para um filho. Então, vamos pelo menos manter uma prece nos lares. É. Se não tiver, puder fazer em duas pessoas, lembre que você sozinha pode fazer uma prece no seu lar, que com certeza estaremos, todos nós fazendo, estaremos dentro dessa corrente do bem. Ela não estará sozinha, porque todos nós vamos estar fazendo uma prece, né? Os lares estão em prece. Então, se estiver sozinha, faça a sua prece, pega o evangelho, leia. Não estará sozinha, estaremos todos juntos. E nós já aproveitamos a convidá-la para que dia 24 lá na AME, que hora que vai ser, Jorge? Às 7h30, né? A partir das 7h30, 7 horas nós já estaremos lá. O nosso evangelho de Natal, que nós estamos fazendo já todos os anos na AME. Então, estamos convidando todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que nas terças-feiras, geralmente, as casas espíritas acabam fechando, né? Ou não tendo trabalho. Então, nós convidamos para ir para esse evangelho conosco lá na AME, a partir das 7h30. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, no Bosque dos Eucaliptos. Facinho de lá, o terceiro semáforo depois do César à direita, a segunda rua à esquerda. E começa às 7h30, termina às 9h, já terminamos, meia, né? Tranquilo. Dá tempo de vir para casa, dá, e trocar os presentes, né? Isso. Estamos esperando o nosso irmão Ari Rangel, que vai fazer uma pequena palestra lá para nós, uns 30 minutos aí, 40 minutos, né? Depois tem o Grupo Castelã também para cantar algumas músicas, algumas mensagens das pessoas que estarão lá, como a gente faz sempre, né? O ano passado você pegou a doutora Neto de surpresa, né? Tem duas pessoas que você, hoje já, ó, no nosso Natal agora tem menos pessoas. Tem duas pessoas que se você abrir a boca eles iam falar na hora, que era o Dodô, já não está mais aqui, né? O Dodô falava assim, tem alguém que quer falar alguma coisa? O Dodô era o primeiro a levantar a mão, ia lá e dava um recado dele. Qualquer assunto, né? Mas você me chamou, me pegou de surpresa no ano passado para falar. Mas eu não sei se o Dodô não estava, que aí eu... E tem o seu Renatinho também, né? Seu Renatinho, você fala, alguém quer falar alguma coisa, o seu Renatinho vai lá e fala. Ele tá... Seu Renatinho está lá, estava firme. Sexta-feira ele estava lá na... 90? O Dodô 94 anos. Falou. Então o Dodô falou, né? Aí falou. Depois... Falei, alguém mais quer falar? Ninguém quer falar? Fala, a doutora Nieta quer falar. Meu Deus. Não, mas é com muita alegria. A gente está lá, eu, mas como assim? Não, mas é muita alegria. E falar com amigos é bom. É. Né? É muito bom estar junto de amigos. Vocês é que amparam. Vocês é que estão juntos. A sustentação. O ambiente é tão fraterno. Tão fraterno, exatamente. A sustentação é a vontade para falar. Mas me pegou de surpresa, assim. Fui lá para fazer uma prece. Uhum. Estar junto de vocês. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente acaba também assim, nós cultivamos o ano todo Jesus, graças a Deus, né? A gente está sempre no centro fazendo o evangelho, todas as casas espíritas fazem o evangelho para as pessoas que não sabem, né? Então a primeira parte de um centro espírita é sempre o evangelho. Sempre o evangelho lido e comentado pelos preletores que estão ali. Sempre temos esses assuntos dentro dos centros espíritas. Depois é que tem os passes, né? Assim. Mas chega no dia de Natal, a maioria das casas acaba fechando, dando recesso, dando tudo. E a gente conversando entre os amigos, fala, pessoal, vamos tentar também nos reunirmos no dia de Natal também, em alguns lugares. É claro que tem casas que no dia que ela tem o trabalho na terça, ela acaba fazendo o trabalho dela na terça, as que não entram em recesso. Mas... esse trabalho, esse evangelho de Natal, especificamente no dia de Natal. Então, lá na AME, cai o dia que cai. O domingo, a segunda, o terça, o quarto, o quinto, ou sexta, nós fazemos o evangelho de Natal. Por exemplo, terça-feira é dia que não tem trabalho na AME, mas nós estaremos... Terça-feira é dia que não tem trabalho, mas nós estaremos lá fazendo o evangelho de Natal e convidando todas as casas espíritas, todos os simpatizantes, todas as pessoas que não são espíritas também, que queiram estar lá conosco, que nós vamos falar de Jesus também, né? É isso que nós vamos fazer lá e vamos dar passe também, normalmente, nas pessoas, como fazemos, em todos os dias nos trabalhos espíritas. Depois vamos embora para casa. Dá tempo de chegar, fazer, preparar a ceia antes de ir para lá, deixa tudo preparadinho, quando voltar é só comer. né, Rui? E troca de presente quem faz, né? Uhum, exatamente. Dá tempo sossegado, né? Tranquilamente, né? Não é um evangelho de Natal que a gente vai passar a noite toda lá e nem esperar chegar meia-noite, não. É um trabalho normal das 7h30 até as 9 horas da noite. Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, Associação Maternal Espírita, esperando por vocês lá. Eu, Rui, Rodrigo, não sei se vai viajar antes. Rodrigo. Estarei presente lá. Isso, tá bom. E quem mais queira aí? O Helder? Também estará presente. O Agne, que é evangélico, e a gente está convidando ele, que nós estávamos morrendo de saudade dele, né, Rui? Estávamos aqui aflito. Exatamente, você vê, né? A gente não achava que a gente ia sentir tanta falta do evangélico como a gente estava sentindo do Agne. Eu estava falando sério, né? Que o Agne é evangélico, mas é fora de série aqui com a gente, que a gente gosta muito dele. Sacanagem, né? Sacanagem. Não, mas então, mas sentimos falta mesmo, só para mostrar que a importância dele aqui para nós, né? Jorge, como é que foi ontem? Os 80 e... Um anos. E um ano. 81 anos de amor e caridade aqui no nosso centro, aqui na Avenida Rui Barbosa. Muito legal, muita gente lá, Marina Ferri, fazendo uma palestra, que eu adorei a palestra, que ela estava falando sobre espírito mesmo, né? Falando sobre espírito, sobre a desmistificação das manifestações espirituais. É legal, né? Porque nós, quando somos espíritos, qualquer mosquito que passa rodando na orelha da gente, a gente acha que é o espírito que está ali, né? Não é bem isso. Os livros da codificação não dizem isso. É só estudar um pouquinho que sai dessas peças. Talvez peças, eu tenha. Né? Talvez não é bem assim, pouco, não, né? Trabalhar um pouco, vai ver que não é bem não assim. Não existe, né? Isso. Né? O espírito está em toda parte. Vocês não deixaram eu acabar de falar, né? Mas isso não é um sentimento. A maioria das pessoas que entram no centro espírita, qualquer coisa, quem está fazendo escola de aprendiz, por exemplo, no começo, tudo que aparece ali do lado, ela pensa que ela que é um espírito, ela pensa que ela está... Para você se desmistificar, você tem que estudar. Então, foi isso que foi a palestra da Marina Fé, que vocês não deixaram eu acabar de falar, né? Se vocês tivessem deixado eu acabar de falar... Da Globo, ela não deixou moer o bico, né? Então, a palestra dela realmente começou desse jeito, falando tudo que a gente imagina e depois colocando o estudo, mostrando realmente o que é. Por isso que eu adorei a palestra, porque a gente também tem propagado trazer o espírito de volta para o centro espírita. É, né? Porque... difícil é que as pessoas entram no centro, assistem uma palestra ou vão ao centro, começam a fazer escola de aprendizes, então já se diz espírita. Então, quando ele se diz espírita e ainda não tem estudo, conhecimento, vivência espírita, então ele diz absurdos e as pessoas falam, olha aí o espírita que pensa, olha o espírito que fala. Não é verdade. Não é mesmo. E o verdadeiro espírito é aquele que é reconhecido pela sua reforma íntima, né? Ah, exatamente. Transformação moral. Agora, o que a gente vê? A gente vê gente velho aí no centro espírita, como espírita, que se diz espírita, que tem medo de espírito. Então, aí a gente vê. Que é mesmo. Qualquer coisa para ele é espírito. Então, a gente tem que desmistificar essas coisas. Com certeza. E trazer o espírito de volta para o centro, né? Porque está cheio de centro espírita expulsando os espíritos para fora. Só fica encarnado. Desencarnado, estão mandando embora. São coisas que nós temos que... É o ser humano que precisa de amor fraterno. Ver no outro, sair do egoísmo, porque acha que tudo sabe, que tudo sente, que então ele não vai para o centro aprender mais, ele não vai ao centro estudar, ele começa a se isolar, porque, na verdade, ele é ser humano, ele quer competir com as pessoas. Então, se você já conhece um pouquinho mais, vá ao centro para ensinar. Né? E se você, não é verdade, já é entendido na doutrina, vamos ensinar o outro. Cabe a quem entende compreender, porque entender a doutrina é uma coisa. Compreender é quando você abraça o outro para levar a doutrina. Então, esse é o sentimento maior, né? A máxima que Kardec nos deixou é exatamente isso. A reencarnação existe em muitas seitas. O processo do Evangelho de Jesus está aí para todos. A máxima do Espiritismo é você reconhecer que você pode conversar com os espíritos, que ninguém morre, a eternidade do espírito, e que eles estão próximos a nós, e que podemos estar com eles, não é? E um ente querido está junto. Mas se a pessoa não tem amor fraterno aqui na vida material, ela corre dos espíritos, que amor fraterno ela vai ter. Então ela fica com medo e sai correndo. Assim, olha, eu amava minha mãe, adorava minha mãe morreu. Tá bom, ela pode vir conversar com você. Deus que me livre, Deus que me livre, não quero ver minha mãe. Então, assim, o que acontece? As pessoas, não, cadê o amor fraterno? E já que você já tem reconhecimento que o espírito não morre, por que ter medo? Mas as pessoas têm, então. Nós falamos que o espírito é imortal, se ele é imortal, ele vive. Se ele vive, vive aonde, né? E viver ao nosso redor faz parte da nossa mente. Viver ao nosso redor faz parte da nossa existência. Na dimensão da espiritualidade, né? Aqui a gente teve participação no site com a pergunta: você acha que as pessoas têm direito de repreender o próximo? O Daniel Mello respondeu: direito nós temos, desde que não façamos de forma a diminuir o outro. Muitas vezes precisamos de alguém que nos abra os olhos em relação aos nossos atos. Daniel Mello, belezinha, lá do Paulo de Tarso, preletor. Muito obrigado, já agradeci você no início do programa. As doações que você articulou para a gente, junto com o pessoal da casa, a doação dos panetones. Então, foi um panetone para cada mãe de crianças deficientes, mais os voluntários e colaboradores. Então, a doação foi assim, maravilhosa para mães carentes. Cada mãe recebeu um panetone. Grande abraço de coração. Feliz Natal, amigo. Um grande abraço para você. Feliz Ano Daniel, Novo também. É, o Daniel, não tô lembrado do Daniel lá no Paulo de Tarso, né? Mas é jovem. É um rapaz mais jovem e fez um trabalho, ele com a esposa. Muito lindo, muito trabalho, muito bom. Lá, inclusive, também existe a doação que o pessoal faz para a AME também, né? Com os brinquedos, com os presentes. Mas lembrar também da Guimar Dutra, presidente da casa da Luz de Francisco, que junto com os colaboradores de lá, com o pessoal da casa também, na arrecadação dos brinquedos, e um trabalho muito lindo também de doação, que nós levamos também para as crianças carentes. Então, foram os meus parceiros aí no nosso trabalho social de fim de ano. Lembrar que nós fazemos trabalho social o ano todo, né? Não é só o fim do ano, não. Né? Lembrando de fim de ano. Nós não estamos conseguindo colocar o programa online aqui pela internet, porque a cidade de Salesópolis, que faz a transmissão, está sem internet lá, por isso que está dando esse problema. Só para deixar registrado aqui isso. Então, o Liraucio, nosso amigo Liraucio, que não está conseguindo transmitir pela Rádio Espírita hoje, ele não, né? Nós não estamos conseguindo mandar esse sinal para ele. Está mandando, aproveitando aqui para desejar a todos da equipe e ouvintes um Feliz Natal. E um 2014 cheio de luz. A gente aproveita também para agradecer ao Liraus, nosso amigo, ao Alamar Regis, que nos ajudam aí sempre, transmitindo o nosso programa pela Rede Visão, que faz parte da Rádio do Bem, a Rádio Espírita do Bem, transmitindo para o mundo todo aí o nosso programa Vivência Espírita. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Tem alguém aí dando um recado? Já não está dando certo, né? Da internet por causa disso. Vamos lá, uma música para nós irmos para o nosso intervalo. Agora a música com nosso irmão e amigo, o cantor Sérgio Santos, que estará aqui no dia 18 em Jacareí. Dia 18 em Jacareí, na Casa da Paz, nós teremos a apresentação do cantor e compositor Sérgio Santos e a esposa dele, a Marlene, que canta também. Os dois estarão fazendo essa apresentação na Casa da Paz. E no dia 19 de manhã ele estará aqui conosco, né, Rui? Ele, sim. O Mário Vinhas estarão aqui. O Mário Vinhas comemorando os 10 anos do programa Vivência Espírita, que dia 18 faz aniversário de 10 anos. E à tarde nós estamos programando uma apresentação do Sérgio Santos, não decidimos ainda aonde vai ser. Nas próximas semanas a gente comunica para vocês onde será essa apresentação do Sérgio Santos. Mas no dia 18 à noite, a apresentação dele será lá em Jacareí, na Casa da Paz, em Jacareí. A música agora é Natal da Caridade, com Sérgio Santos. Música. quem vive servindo, multiplicando a bondade. O Natal é todo dia na festa da caridade. Se desejas que Jesus esteja sempre em teus passos, não evites quem procura o socorro de teus braços. Quem será o peregrino? Pés descalços, ombros nus, à espera de um sirineu, sob o fardo que conduz. Quem nasceu naquele berço que a luz de vela se dou, dentro de humilde palhoça, parecendo manjedor. Noto que quando é Natal, ante as provas que deploro, só de pensar em Jesus, a humanidade melhora. Natal, reparte o que tens, com todos divide o pão. No pobre que te procura, o Senhor te estende a mão. Se desejas regiamente o Natal comemorar, não te esqueças que Natal é tempo de perdoar. Quando é noite de Natal, no esplendor que se descerra, a impressão é que se tem, é que o céu desceu a terra. Quando é Natal, ante as provas que deplora, só de pensar em Jesus, a humanidade melhora. Natal, reparte o que tens, com todos divide o pão. No pobre que te procura, o Senhor te estende a mão. Se desejas regiamente Natal comemorar, não te esqueças que Natal é tempo de perdoar. Quando é noite de Natal, no esplendor que se descerra, a impressão é que se tem, é que o céu desceu a terra. Estamos aqui com a doutora Aniette Castro, endocrinologista, mestre em psicologia, expositora da doutrina espírita e também batalhadora em obras filantrópicas aqui na cidade. Jorge, o que nós temos mais que perguntar? Temos... Fala, Rodrigo. Temos participação aqui no site, hein? Então, para a pergunta, você acha que as pessoas têm o direito de repreender o próximo? A Aline Raposo, do Rio de Janeiro, respondeu: também acho que depende. Se o próximo for nosso familiar próximo, a repreensão é válida, uma vez que as pessoas ali já se conhecem. Se a repreensão for a um terceiro, pode ser feita, mas de forma bem cuidadosa, para melindrar ou mesmo desrespeitar essa pessoa. Não desrespeitar, ela quer dizer. Se a pessoa for um estranho, é muito mais difícil, pois aí não será a repreensão, e sim apenas uma crítica. É fácil repreender quando não se sabe o porquê da pessoa ter praticado tal ato. Enfim, percebo ser a repreensão útil quando feita para ajudar de verdade aquele que é repreendido. Apenas como crítica, não acredito que tenha bons efeitos. É preciso primeiro entender a atitude, para depois, se for o caso, repreender o próximo. Muito, muito bom. Eu... Eu acredito que a crítica também ela pode ser construtiva, né? Desde que você não critique a pessoa, né? Critique o comportamento, né? Não, mas o interessante é que a crítica ela teve um sentido deturpado, porque a crítica não é para meter o pau, né? A gente diz aí na linguagem popular. A crítica é para ver aonde foi que nós erramos, procurar acertar, que são justamente aquelas. Como é que é? Cartesiana, né, Jorge? Que é justamente o planejamento, a execução e a crítica, né? Uhum. Quer dizer, não é, a crítica era para você ver onde você falhou. Agora, criticar por criticar, isso é bobeira. É uma crítica destrutiva, aquela que você critica a pessoa e não o comportamento dela. Porque a pessoa é difícil de mudar, o comportamento é fácil. Não tão fácil, mas... no meio das vezes do caso, né? É possível, né? Vamos dizer assim. É, que lembrando que crítica construtiva é aquela que você faz durante, porque depois deixa de ser crítica, aí passa a ser julgamento, né? Porque nós somos mestres também nisso. E depois que aconteceu, a gente fala, tá vendo? Sabia que era desse jeito. Não, eu sei, né? Se eu tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, quer dizer, a gente tá vendo que tá sempre depois que as pessoas... fazem que convém a crítica, e né? E aí, Rui, tem participação aí? A Regina Vilhena, nossa grande amiga, sempre está presente conosco aí todos os domingos. Ela está aqui, abraço a todos, especial para a doutora Aniette, sempre brilhante nas suas explanações e Feliz Natal. Um bom dia para você, viu, Regina? E continua nos prestigiando. Obrigada, Regina. Grande abraço. Obrigada mesmo. A Laide de Santa Isabel. Aí, Jorge. Desejo um Feliz Natal para todos e um ano novo de muito sucesso no programa que gosta muito e ouve todos os domingos. Um bom dia para você, viu, Alaide? E continue nos prestigiando. Olha aí, a Alaide de Santa Isabel. Boa, Alaide, Aniette. Grande abraço. Feliz Natal também, um ano novo com muitas luzes, manifestações de amor, né? E sua família toda com muita paz. Mas o pessoal não fala muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender? Sim, se vivemos no mundo da matéria, o dinheiro é importante, desde que saibamos usar, né? É que é o Alamar que falou uma vez, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas também não vi pobreza trazer felicidade. É, então... dinheiro não traz felicidade, mas compra um monte de alegria, né? Compra um monte de alegria. Mas, na verdade, é um instrumento útil para que a gente possa estar fazendo bem, né? Justamente. O Félix, aqui da novela, aqui que o pessoal agora usa a imagem dele para um monte de ironias, né? É. Aqui ele está dizendo assim, não existe final de semana ruim, existe final de semana sem dinheiro. Né? Sim, o mundo da matéria, vivemos nele, com né? Certeza, precisamos, é um mundo de mamon, né? Vamos lá. A Neide Rodrigues, nossa amiga Neide, tá fazendo comentário aqui, Rodrigo. Eu acho que não chegou aí no outro, só no meu. Não, o meu tá atrasado. Dependendo do modo, fazendo aquela resposta, né? Você acha que as pessoas têm o direito de repreender o próximo? Ela diz, dependendo do modo que vem a repreensão, acredito que sim. Exemplo, um pai deve advertir seus filhos pelas más ações. Com as demais pessoas não pode ser diferente, desde que seja para a sua melhoria. Apenas devemos saber como repreendê-las. É. Legal o comentário dela também. Legal. Doutora, agora vamos num ponto assim, mais, talvez assim, seja o mais difícil de todos. Porque Jesus falou para nós, para nós amarmos até os nossos inimigos, né? Até hoje eu consigo contar nos dedos aí, mesmo que seja dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, até pessoas que nós já vimos aqui, contemporâneas, que nós vimos a demonstração pelo amor aos inimigos. Mas é difícil. Dá para ter fraternidade com os inimigos? Com os criminosos, por exemplo? As pessoas que cometem crime aí, que a gente vê aí na televisão, que sai na mídia, que sai essas coisas tudo. Essas recomposições de crimes, né, terríveis que aparecem na televisão. Como ter amor fraterno? É exatamente isso. Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. E a gente tem que pensar o seguinte, manter o coração puro é muito difícil. Nós ainda estamos longe da perfeição. Estamos longe de virarmos anjos. Então, manter puro o coração realmente é muito difícil. Agora, para quem é mais cobrado? Para quem já entende o que é Deus, para quem já estuda e lê o Evangelho, ou para aqueles criminosos que ainda não têm Deus, que não têm nada. Então, a gente tem que pensar exatamente isso, que o outro ainda não tem Deus, não sente Deus, não reconhece Deus. Não tem nada, ele está muito, muito mais próximo do homem animal do que do homem espiritual. Então, o amor fraterno para com os criminosos, exatamente nisso, na verdadeira caridade, que é uma prece. Se você não julgue, não julgue, porque ninguém tem o coração 100% puro para julgar. Então, a caridade já começa por aí, não julgamento. Não julgamento. E fazer uma prece, faça uma prece pelo outro, porque só essa prece, esse fio de luz que vai ser capaz de tocar o coração dele e de ir transformando aos poucos. Eu fico pensando também nessa época de Natal, vimos tantas imagens também na TV da Cracolândia. Então, o que fazer para esses irmãos que estão nesta situação, que talvez dói demais no coração ver tudo isso? Então, uma prece. A prece vai ser a luz que vai chegar lá e tocar o coração deles. Mas só o arrependimento, o verdadeiro arrependimento no coração deles é que vai fazê-los sair da situação. Mas, se nós não doarmos a luz, não acendemos luzes para eles, é muito difícil eles saírem da situação. Então, não adianta crítica, não adianta isolar, abandonar, negar que existe. Então, os criminosos não conseguem ainda a prática do bem. Então, a fraqueza é muito grande. Mas temos que lembrar que são nossos irmãos. Então, cabe a cada um doar o melhor de si, que ainda é uma prece, um olhar para eles, um olhar fraterno. Não um amor de crítica, aquilo que a pessoa fala. Isso não é amor, porque está criticando, está diminuindo, está colocando uma série de conflitos para liberar amor para o outro. Então, é uma prece e ponto. Desliga. Talvez essa seja a verdadeira caridade. Os criminosos também são criaturas de Deus, não é verdade? Mas, a partir do momento que a luz toca o coração deles para o arrependimento, então, nós temos que sentir que eles possam pensar pelas faltas cometidas, principalmente contra as leis dos homens, mas principalmente aqueles que estão em atos contra a vida, a própria vida, seja a própria vida ou seja a vida do outro. Então, isso é uma lei cósmica, é uma lei universal. A vida é uma lei cósmica universal. Então, que há um respeito absoluto nisso, na vida. Mas é difícil a gente estar dentro do coração puro e desse respeito absoluto. Eles não conhecem Deus como a gente conhece. Então, não significa também que já temos todo entendimento e conhecimento de Deus. Não significa isso. Estamos, digo sempre, somos seres em evolução. Porém, como eles não têm o entendimento de Deus, como nós temos, como pouco que ainda já temos, cabe a nós, então, tocarmos e pedir a Deus por eles, e tocar e mandar vibrações boas de luz. Então, o pior que se pode fazer é esse julgamento, esse juiz que a gente se coloca numa situação dos criminosos, não é? E aí, isso é falta de amor fraterno. Então, o amor fraterno será você reconhecer nele também irmãos do mesmo pai, do mesmo criador, e dar a eles, enviar a eles o seu presente de Natal, uma prece. É. Legal. Rui, está na hora da gente começar a terminar o programa. Né? Vamos reiterar o convite para o dia 24, né, Jorge? Lá na AME, para aqueles que queiram ter uns momentos agradáveis lá com a gente, das 7h30 até às 21 horas, então estamos lá abertos para recebê-los lá na AME, na rua Doutor Oscar Strauss 350, lá no Bosque dos Eucaliptos, virando a farmácia vermelha, né? É, depois do terceiro semáforo do SESI, tem a farmácia vermelha na esquina, você vira ali à direita naquela farmácia, depois a segunda rua à esquerda, no final da rua, não tem, não tem erro. Estaremos lá esperando vocês para o nosso Evangelho de Natal desse ano de 2013, com o coração aberto e falando um pouquinho de Jesus. Então, aguardamos a presença de vocês com muita alegria lá. É, vamos falando dos nossos ganhadores hoje aqui dos livros, os livros que poderão ser retirados na livraria Casa do Caminho. Está aberto dia 23, Luiz? Será? Eu não sei, eu preciso amanhã, preciso inclusive ir lá acertar umas contas lá com o Mário Vinhas, vamos ver. Isso. Se por acaso não tiver aberto amanhã, vocês podem pegar na outra semana, na outra. Isso. Mas o livro de vocês está lá. Os ganhadores são o Daniel Melo, que foi aqui através da internet, né, que ele ganhou, e o Carlos Henrique Elisei, que mora no Jardim Santo Inês 3. Então os livros de vocês estão lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, é aquela rua que desce ali da rodoviária velha aqui de São José dos Campos. Os nossos aniversariantes de hoje. E hoje nós temos aniversário. Hoje, especificamente, Rui, nós temos um aniversariante aqui muito especial para nós, que é o Luiz Carlos Forcato. Nosso irmão Forcato. Senti a falta dele participando. Isso. Do programa. É, exatamente, que ele participa pela internet. A internet hoje estava meio fora do ar aqui, né? Por isso que o Forcato não participou. Grande abraço, Forcato. Grande amigo. Mas quando nós chegamos, ele já tinha entrado aqui, colocado uma foto dele, ele lendo o meu livro novo, né? Eu falei que o meu livro tinha ficado muito bem nas mãos dele lá, uma foto muito legal. É, então o Forcato, nosso amigo Forcato, está fazendo aniversário hoje, dia 22 de dezembro. Quem faz aniversário também, dia 25, é a Roseli da Silva, lá do Paulo de Tarso, ó, bem no dia de Natal. E dia 26, o Gustavo Baruel faz aniversário também. O Gustavo também, filho do Milton Baruel, que esteve com a gente aqui domingo. Isso. E simbolicamente, dia 25 também é Jesus, né? É, não, dia 25 é a Roseli que faz, né? Jesus, aniversário de Jesus. Logicamente, né? A gente comemora, né, nessa data. Isso, que semana passada até o Felipe tinha ligado e falou: vocês esqueceram de falar do aniversário de Jesus. A gente falou, nós vamos falar na semana que vem. Então, e mandar um grande abraço pro Felipe, né? É, exatamente. Importante, um grande abraço pra ele. Deixar ele nascer no coração. Exatamente. É, deixar esse menino Jesus. É, não vamos esquecer do presente que nós temos que dar para Jesus. É tentarmos fazer um mundo melhor, tentarmos ser com que esse mundo seja um mundo mais fraterno, um mundo mais amigo, um mundo mais caridoso, um mundo onde as pessoas consigam se confraternizar muito mais, não só no Natal, mas em todos os anos. Então vou passando a palavra para o Rodrigo aqui, com a mensagem da nossa irmã Claudinha Ribeiro também, lá de São Gonçalo do Amarante. Não sei se ela ainda está em São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte, né? Que ela coloca aqui pra gente, eu queria passar para todos vocês, vão compartilhar também. Viva sem fingir, ame sem exigir, escute sem atacar e fale sem ofender. Um grande Natal para todos vocês. Rodrigo? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no estúdio, principalmente você, nosso querido ouvinte que está nos escutando através da rádio Connect Cars Rio 90.7 FM, e para você também que está nos ouvindo a gravação durante o site, através do nosso podcast ou através do nosso site www.vivenciaespirita.com.br, e também convidá-los para o próximo domingo, estaremos aqui também. É, eu tenho que agradecer o Agner, que está voltando aqui conosco, a Graça, que estava aqui no telefone, servindo aquele café delicioso que só ela sabe servir. E agradecer pela oportunidade desse ano, sentindo muito a ausência física do meu querido filho Dodô, né? Mas sabemos que ele está na espiritualidade e que daqui a pouco estará aqui conosco, e também nós estaremos junto com ele lá futuramente, porque nós sabemos que não somos imortais, né? Teremos a nossa volta ao pátrio espiritual também. Então, aonde estiver o meu querido Rodolfo Luiz Barbosa, né, o conhecido Dodô, que ele receba as nossas vibrações, o nosso carinho e o nosso amor da família e dos companheiros, dos amigos, que ele tinha muito. Então, eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um Feliz Natal, de muito carinho, de muito amor a todos, sem excesso de bebida, de comida, para que nós tenhamos paz em nosso lar. E nós vamos envolver a nossa amiga Aniette para as suas despedidas e também para a nossa prece final do nosso programa. E mais uma vez convidando o pessoal para que terça-feira esteja conosco na AME, né? Né? A partir das 7:30 da noite lá na AME, no nosso Evangelho de Natal. A música que vai encerrar o programa hoje será a música da Simone, então é Natal, depois da prece da doutora Aniette. E nós agradecemos então pela Aniette, que gentilmente sempre atende aos nossos pedidos, né, Jorge? Mas de vez em quando ela está um pouco ocupada e não pode, mas tanto nós podemos contar com a presença dela aqui no nosso programa. Aniette, muito obrigado pela sua presença, um bom Natal para você e também para aqueles que você vai hoje lá visitar, lá o Sebastião, né? Lá da Luz de Cristo, lá no bairro dos Freitas. O Sebastião, que é um grande companheiro nosso, que é católico, né? Faz um trabalho muito bonito junto à pastoral. Sebastião e a Esther, a esposa. É? A Esther, a esposa dele. É, que faz um trabalho muito bonito na pastoral da saúde da Igreja Católica. Então nós vamos pedindo para... Estaremos lá com eles. Para a Aniette, para fazer nossa prece de encerramento no dia de hoje. Agradeço a todos aqui presentes, os amigos, né? E agradeço a todos os ouvintes também, aqueles amigos que também participaram aqui junto com a gente desse momento tão especial. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Vamos à nossa prece. O nosso coração está em festa. Mas que festa é essa, meu Deus? Que momento é esse? Não reconheço a alegria ainda à minha volta. Mas podemos elevar o pensamento. E elevando os nossos sentimentos, o nosso coração no céu. Vimos a presença de uma estrela. Uma estrela linda, brilhante, radiante. E podemos lembrar que foi uma estrela radiante que guiou aqueles reis magos, que já entraram na energia e na magia do Natal de Jesus. Aquela estrela brilhante guiou por um caminho até uma simples manjedoura. E nessa manjedoura, um menino, na luz, na simplicidade do seu nascimento naquele momento, envolvido em situações de conflito, mas ele nasceu. E com tantos conflitos, ele cresceu. Não diferentes dos dias de hoje. Quantos nascimentos em conflitos, quantos caminhos difíceis para se chegar ao nascimento. Mas quanta dificuldade e conflitos levamos à vida. Mas aquela criança divina, na sua passagem pelo planeta, deixa para nós uma grande mensagem, o maior de todos os ensinamentos: o amor. Quando ele falou na palavra amor, tocou o coração de cada um à sua volta na esperança. Tocou cada um no mais sublime sentimento de espiritualidade. Porque só através desse sentimento, só através desta luz chamada Jesus, é que podemos chegar ao Pai. Poderemos chegar na verdadeira espiritualidade. Então, Ele traz para nós a sua experiência de vida, a sua vida, a sua mensagem de amor, toda envolvida no amor fraterno, tudo no amor ao outro. Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Mas essa é a mensagem do Mestre. Porque só chegaremos ao Pai através dele. Então, que o amor possa tocar o coração de cada um de vocês. Tenha o coração leve, limpa o seu coração. Leve o seu melhor sentimento a cada um à sua volta. Mas lembre, se você quiser fazer um pensamento e um presentinho especial hoje, neste Natal, faça uma prece por aqueles que estão no maior sofrimento, no maior conflito. Aqueles que ainda não reconhecem o nosso Pai, o nosso Criador. Que ainda não tem Deus. Mas aqueles que também não reconhecem Jesus, a sua palavra de amor. ou ainda não reconhece um amor de forma mais sublime. Que possam crescer o amor dentro de coração de cada um, porque somos uma só família. Somos todos irmãos no mesmo Pai. E que o amor possa envolver todos os lares, todos os corações, a cada canto do planeta. Uma centelha divina pode brilhar. Permita que esse construtor, que esse criador esteja junto do seu coração e que você possa irradiar tudo, tudo de melhor de você. Todo esse amor que existe e que Deus vivo, Jesus vivo dentro de você. Muita paz, muito amor para esse novo ano que se inicia. Salve 2013 com todos os seus conflitos, mas com tudo que aprendemos. E bem-vindo seja 2014. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal. Termina e começa outra vez. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!